meu coração. Nas cores desse tecido, meu amor foi cair. Das tramas desse sorriso, ninguém pode fugir. Eu sei que vou me perder, eu sei. Em seu corpo esperto, eu sei. Seu carinho incerto, eu sei. Thank you.